Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus queridos! Quarta-feira, 20 de março do ano de 2024. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, nesta manhã maravilhosa, nesta manhã abençoada de quarta-feira, começando mais um dia na presença do nosso Deus. Amém, queridos? É sempre muito bom começarmos o dia meditando na palavra do nosso papai. É sempre muito bom poder contar com a sua presença, com a sua companhia. Amém, queridos? Vamos começar esse dia falando com o nosso papai. Vamos orar, queridos? Paizinho, nós queremos te agradecer, te engrandecer pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, mais uma manhã na tua presença, meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho, obrigado, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, Paizinho, pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua provisão, pela tua salvação. Louvado seja o teu nome, Paizinho, muito obrigado, porque nós sabemos que nós não merecemos nada, é tudo pela tua infinita graça. Por isso te louvamos e te entregamos a vida de cada um dos teus filhos que nesse momento medita conosco na tua palavra. Paizinho, visita, Paizinho, essa pessoa, visita esse coração, quem sabe abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, de encorajamento, de orientação, de conselho. Paizinho, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, por isso te pedimos em nome de Jesus, entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a derrota em vitória, a lágrima em sorriso, transformando a noite em dia, transformando, Paizinho, a tempestade em bonança, a maldição em bênção, em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural e derrama sobre cada um de nós a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus. Agora sim, quero convidá-los para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando hoje Mateus capítulo 12, o verso de número 34, que nos diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Título da nossa meditação de hoje: pessoas infelizes propagam infelicidade. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, falemos ainda mais um pouquinho sobre as palavras de Jesus aos fariseus, que o acusaram de expulsar demônios em nome de Beelzebú. O mestre lhes disse que eles eram maus, por isso não poderiam falar coisas boas. E, queridos e queridas do PSM, Jesus lhes declarou ainda que a boca fala do que o coração está cheio. Como afirmamos na nossa última meditação, nossas palavras podem revelar como está o nosso coração. É assim que funciona. Preciosos e preciosas do PSM. Particularmente, quando eu vejo alguém humilhando, diminuindo, xingando, ofendendo, obviamente, não fico feliz pelo que está sendo agredido com tais palavras, mas confesso que fico mais triste pelo agressor. Sabe por quê? Lindões e lindonas do PSM, esta pessoa, quando profere tais palavras, na verdade, como disse Jesus, só está externando a forma como está o seu coração. Cheio de ódio, rancor, prepotência, complexo de superioridade, incapaz de praticar o perdão e a misericórdia. Uma pessoa com um coração assim certamente é muito infeliz. E não há coisa pior para um coração do que a infelicidade. Consegue entender? Príncipes e princesas do PSM, quando você vir alguém humilhando, diminuindo, xingando uma outra pessoa, não fique com raiva desse agressor, mas ore por ele e peça a Deus que tenha misericórdia dele.